nós bebe, aí nós bebe. E se acabar a moda caipira e só virar no rock e reggae, aí nós bebe, aí nós bebe. Aí nós bebe por paixão ou por despeito, nós bebe pinga no peito, bebe mesmo é pra valer. E se a bebida mata bem devagarinho, então nós bebe o tinteirinho, nós não tem pressa de morrer. Se tá frio, nós bebe pra esquentar. Se tá calor, nós bebe pra esfriar. Bebe se está alegre ou se está na fossa, nós bebe de qualquer jeito, bebe mesmo é porque gosta. Bebe se está alegre ou se está na fossa, nós bebe de qualquer jeito, bebe mesmo é porque gosta. Aí nós bebe, aí nós bebe. Mas aí nós bebe, aí nós bebe. Mas as feias nos persegue. Aí nós bebe, aí nós bebe. Nós torce barbaridade, nosso time sempre perde. Aí nós bebe, aí nós bebe. Nós ganha uma micharia e as feias nós nem recebe. Aí nós bebe, aí nós bebe. Nós bebe até sem motivo e se tiver motivo vai vixe. Aí nós bebe, aí nós bebe. Aí nós bebe por paixão ou por despeito, nós bebe pinga no peito, bebe mesmo é pra valer. E se a bebida mata bem devagarinho, então nós bebe o tinteirinho, nós não tem pressa de morrer. Se tá frio, nós bebe pra esquentar. Se tá calor, nós bebe pra esfriar. Bebe se está alegre ou se está na fossa, nós bebe de qualquer jeito, bebe mesmo é porque gosta. Bebe se está alegre ou se está na fossa, nós bebe de qualquer jeito, bebe mesmo é porque gosta. Aí nós bebe, aí nós bebe. Mas aí nós bebe, aí nós bebe. Aí nós bebe por paixão ou por despeito, nós bebe pinga no peito, bebe mesmo é pra valer. Diz que a bebida mata bem devagarinho, então nós bebe o tinteirinho, nós não tem pressa de morrer. Aí nós bebe, aí nós bebe. Mas aí nós bebe, aí